Ringer de la Buc MSS, temporada 1-0, 23 da Buca Cajú, controle 19-0 e aciona 5-4 minutos. Enfim, 5-2 no momento. Posicionamento correto, chama para pushback, acionamento. Sete. Cliente. Xanema 3-1-0, confirme sua velocidade. Reduzindo para 2-5-0 nós. Reduza 250 nós, segue tráfego, 12 horas, 9 milhas, passando o nível de voo 130 para o 050, Boeing 733 da Webjet. Ah, tá bom. Controle, tá 3603, decola. Tá 3603, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Subindo para 360, ou 3603, a saída confirma? Saída da El, tá 3603. Saída da El, 3603. 3603, autorizado, vai direto da EL. Direto da EL, 3603. Controle de 3662, autorizado 040, tem registro estado. Autorizado, TAM 3662. Obrigado, 3662. Azul 4070, confirme sua velocidade. Agora 220 mais, 4070. Sente. TAM 3662, confirme a sua velocidade. 250 nós. TAM 3662, reduza para 220 nós, segue tráfego 12 horas, 10 milhas. Ok, 220, 3662. TAM 3662, desça até 3 mil pés. QNH 1012. 3 mil pés, TAM 3662. Objeto 5723, chame torre 118, décima meia. 118,6. Do. Boa tarde, o F 5723, estabilizado ali. Cheque 3, livre o pouso 5723, vento 120 graus, 10 mais. Gente, 20. Gomelo Pro, Ecolas 46, controle 1, 9, decimal 8. 1903, 981. Boa, no 1903. Controle de Salvador, boa noite, voo 1613, vou levar o. Voo 1613, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gole. Saída Gole, sobe até o 360, no 6113. TAM 3603, suba restrito pelo centro até nível de voo 300. Restrito até o 300, 3603. Azul 4070, autorizada final do procedimento ILS EXO, reporte avisado localizador. Passará o localizador, 4070. Normal, baixar travado, é 5723. 5723, livre pouso, 100 graus, 129. É. M é 310, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, 6310. Novembro autorizado, ingresso é parte alinhado no 7. 050. Afirmativo 050. Obrigado, 050. TAM 3858, está sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 060, QNH no 0 no 2. Mari, desce ao 060, ajuste no 0 no 2, TAM 3852, a possibilidade de voar, luta. TAM 3858, mantenha a chegada, é o número 6 na aproximação. Mantenha a chegada, TAM 3858. 3662, reduz a velocidade para 1.90 nós, segue o tráfego, 12 horas, 8 milhas, recebo 1.80 nós indicado. 90 até 3662. Cinco, sete, dois, três, solo, 49, direito, 219, solo. 219, CDT. Boa noite, é 5723, Lisona, circuito. 5723, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, reportarando da Juliette, 5723. Azul 4070, chame torre, 118, décima meia. TAM 3662, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Wing, repórter estabilizado localizador. 2000 reportará 3662. 75810, desça via até 2000 pés, QNH no 0 no 2, repórter estabilizado localizador. Essa via estabilizado, reportarando estabilizado 5810. A passagem do banho da Gol. Afirmativo, guardando o Gol antes da Juliette, 7-3. Ok, reporte pronto, estou com a aeronave na final da 1-0, que chame pronto para verificação, então assim que possível. É 310, reduz a velocidade para 2-0-0 nós. 2-0-0 nós, minha 3-0. 723, após o Boeing da Gol, táxi via Juliette, portão número 5. Henrique, passa o Gol Juliette para 5, 723. Afirmativo. Gol 16-13, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260.288, gol 16-13. A gente mantém a posição. 25, Castelo 1, 20 Salvador. É 5810, reduz a velocidade para 190 nós. Corrigindo 200 nós. Faz essa redução 200 nós, 50-10. Ponto 1, 9 decima 8. 098, AM. 4070, livre pouso, 100 graus, 129. Então reduz a 200 nós, achando a minha 30. TAM 3662, reduz a velocidade para a prestação final, chame torre, 118, décima meia. 186, outra 3662. Boa noite, Azul, Novela, da Cota, sua escuta. Então, é com Zulu Novembro, mantenha-se em condições visuais, no meu pés, cuido axé. Autoriza TCT, senhorita, da presente, de Aoi 215, batendo no meu pé, aguardando a autorização para acender. Confirme a prova, é com Zulu Novembro. 215. Autorizada a proa 215, direto suba até nível de voo 085. tá acendendo ao 085, November grato. É 58, Oxané, 6310, desça até 3 mil pés, que é negão no 012. 3 mil pés no 012, 6310. Então, 3858, desça até nível de voo 050. Salve Salvador, boa noite, Azul 4070. Boa noite, 4070, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Autorizado pouso, vista 10, táxi 3662. Repartente da Juliette. Reportará antes Juliette, 4070. Papa Tango, Tango, Tango, November Eco, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é negão no 012. Objeto 5810, passando na posição do Lachame Torre, 118, décima meia. 76, boa. 85, observa a aeronave agora na curtíssima, ali mantém a posta no ponto da decolagem, assim que é pista liberada. Salvador, boa. 5810, tu web, 2 milhas externas, baixo travado, pessoal. Suficiente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Então, 3258, dessa via até 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador. M62, solo ao 57, livre à direita, 219 solo. 19, 3662. 885, livre decolar, 120 graus, 129. A pista, boa noite. 2, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 3 Juliette, 3662. Táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Autorizado Alfa Juliette para 8, 4070. Projeto 03, prossiga. Gente, livre o acionamento, aguarde para a cópia, Olimpo 03. Estou localizado. Chaname 310, chamei Torre 118, deixa a meia. Então, 3858, reduz a velocidade para 200 nós, após ser avisado o localizador. solo Salvador, 5296, para pushback acionamento, 43. Autorizado de chamar o táxi, 5296. Ciente. Correção boa, 9885, decola 58, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite, 85. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 85, cruza 1500 pés na EL. 1885, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, autorizado da direita da EL. Autorizado da EL, boa noite, 85, salva 300. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. 3662, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para 3, 3662. A 3152, autorizado, vai direto e TAP, desça até nível de voo 060. TAP, desça até nível de voo 060. Gol 1885, autorizado, vai direto, Leda. Autorizado, direto, Leda, gol 1885. 5810, seu solo é o 002200, direito, 129 solo. 29, ele está na porta. Abatango, tango na Vebereco, vou ir na proa de TAP, desça até 2000 pés, que é legal no 012. TAP, 2000, Salvador, muito boa, 5810, o Edson, entrou, está ingressando na alta. 5810, táxi de alfa, repartente da Juliette. Vamos repartente da Juliette, o 5810. 3152, desce até 3000 pés, que é legal no 012. Solo web 5836, informação uniforme, índice número 5 para registro 330. 5836, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Ancaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5471 no Coteja. 5836, autorizado Recife. 330, Upper Whisky 8, saída Pucaracaju, decola da 10 cruza à esquerda, transfunda 5471, controle 198. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada, 5830. 5810, táxi via Alfa Índia, portão. Portão 2. Alfa Índia para o 2, 5010. Meia meia bora do 3 de frente, alterna Salvador. O 2 não enche. identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, QNH no 012. Chegada à maré, até 050, voo 30. Dois no meia, táxi via Juliette Alfa no Ponte Espera Torre com 1-8, decimal meia, bom voo. Juliette Alfa chamando Torre Ponte Espera, ficou 2 no meia, boa noite. Frequência 1-2-5, decimal 1, alternando 1-3-3, decimal 2-5. Centro Recife em 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, boa noite, 8-5. Tango, Nova Ebereco, autorizado a final do procedimento ILSX, foi reporte estabilizado no localizador. Gente, veio do localizador, Nova Ebereco, no portão. Tango, 3152, desça até 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000, motor estabilizado, Tango 3152. Afirmativo, mantenha a posição. Autorizado a manter 5-2 no mesmo. Circuito solo 06, direito 219, solo. Direito 219, para 3858. 5219, livre decolar, 120 graus, 109. Livre decolar, 5216. Solo Salvador, boa noite, para 3858, taxi Eco. 3858, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, para 3858. tá no localizador Tango 9RF, Campo à Vista. Tango 9RF, Cochame Torre, 118, décimo meia. 18, meio, obrigado. Boa noite. Bom, toque arremetida. Na 1-0, igual no circuito, 1.000 pés, decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 0-1-2-1, no coteja. Planejamento correto, informa pessoas a bordo. Um no zero a bordo, altímetro no zero, no dois, aguarde para o táxi. Livre pulso, vento 120 graus, 129. Tente, final de 8 milhas, está baixo a checada. Livre pulso, 120 graus, 129. Tente, solicito o cancelamento para seguir visual para 1-7. Que para 1-7 está livre, então, da presente curva esquerda para enquadrar a final do 1-7, reporte. Gente, obrigado, repórter da final 7. Que avião é esse que está aqui no quadro de trás? É um Antonov. Antonov, obrigado. É o pequeno, tem um maior. Aumenta a posição, bora. 73561, autorizado, chama para o táxi. Tá bom, táxi, 3561. Salido o cruzamento, táxi via Alfa até o ponto de espera, repórter pronto a decolar. Cruzamento Alfa, táxi via Alfa, repórter pronto a decolar. Cruzeiro, Juazeiro. 122.24, autorizado Juazeiro, nível 350 via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9, decimal 8. Aciona 5503, coteja. 2-0-3-5-0, para José do Norte, e eu fiz o número 9, decola da 10, curva esquerda, forte, bom, próximo. Chama 19-8 no controle, e acionando 5503, transponde 224, cotarei. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chama aí, obrigado. 186, 3152. 1398, autorizado a final do procedimento ILS Exo e após habilitado no localizador. 4071, prossiga. Se possível, pronto para a cota, Campinas, nível 360. Gente, está autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16.